anos de vida. Bom, parabéns pra você por nessa data, querido. Muitas felicidades, oh, muitos anos de vida. Bom, parabéns pra você por nessa data, querido. Muitas felicidades, oh, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos. Começar a